Gazeta está no ar, trazendo o melhor da música. Muitas promoções, informações com credibilidade e os melhores comunicadores. Um bom dia da Gazeta para você. E se tratando de rádio, a maior audiência é nossa. Gazeta AM. Gazeta. Gazeta M, a maior audiência, a mais potente do Planalto Médio. Gazeta. Gazeta M. Alô, alô. 670 kHz, 10 kW de potência. Aquele abraço. Gazeta M, a rádio que todo mundo... Estamos chegando para levar até vocês mais uma edição do nosso Gazeta Nativa, aqui na nossa 670 AM, Grupo Gazeta de Comunicação. Querência do nosso carazinho, para esse, nossa querência para o interior, para o Rio Grande, por esse gauchado espalhado pelo Rio Grande e também por esse Brasil lá fora, né, meu amigo, velho? Estamos chegando com o nosso Gazeta Nativa. E vamos pedindo sua bênção, vamos agradecer também o patrão Vela de Riba. É, vamos agradecer o patrão de Riba, que nos deu mais uma oportunidade de aqui nós estarmos chalhando. Vamos pedir a bênção nessa noite, que amanhã de manhãzinho possamos estar pronto para mais uma nova lida, né, meu parceiro? Ah, meu amigo, e lá no finalzinho da tarde nos encontramos novamente por aqui, para levar até vocês mais um Gazeta Nativa. Abraço desse peão Paulo Lang, do meu parceiro capataz dos botões lá do outro lado do parapeito, hoje meu amigo João. Vamos dizer assim pra ele, né? Até amanhã, se Deus quiser, gauchera. Thank you. Bueno, minha amiga, vamos lá, meu amigo. Estamos chegando no finalzinho já dessa empleitada de hoje, né, meu amigo? Hoje saltamos mais cedo devido aos jogos do campeonato hoje na, aqui pela 670, a partir das 19. Então vamos dando aqui, deixa eu ver os últimos abraços aos amigos que estão na nossa companhia, aqui conosco aqui, dando-se essa empleitada de hoje, 18h51. Vamos mandando um abraço especial aí aos amigos da nossa companhia que estão aí na nossa empleitada. Vai um buenas aí para seu Fábio Zanetti, para o Normando Puton, Fábio Weber, o Sérgio Lung, o Lourdes Schmidt, o Juraci Goulart, o Beto Mariano, o Valdir Araújo. Também ao Acrício Castro, a Dona Helene Tinho, o Delmir Amado, o Valnir Andres, Sônia Santos, Marinha Walker. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, nesse outro lado de cá. Aqui, ó. Lá para Jaguarão, a nossa amiga Dona Itia Faria, seu Ederaldo, já está na nossa companhia por aí também, mateando. Já estamos preparando o mato, se possível. Vamos tocar a nossa vitrola aqui, que tal? Uma música do Mano Lima, claro. Mano Lima e Capitão Faustino, vamos botar juntos os dois aqui, para nós encerrar essa nossa empleitada aí de hoje. Tá bom, Dona Itia? Forte abraço a vocês aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, meu amigo, sou Roberto Meneguzzo, também na nossa companhia. É, eu acho que estão aqui, se eu não esqueci de ninguém. E você, meu amigo, velho, que está aí junto conosco, aí, sintonizado, se sinta abraçado por nós. Amigo, amiga, aquele abraço especial e gaúcho a vocês, tá bueno? Então vamos deixando o nosso abraço especial e agradecendo ao patrão velho lá de Riva, que nos deu mais uma oportunidade de aqui nós estarmos charlando com vocês nesse final de tarde. E vamos pedindo a ele a sua bênção especial nessa noite, que amanhã de manhãzita, possamos estar pronto para mais uma nova lida. E lá no finalzinho da tarde nos encontrarmos por aqui, a levar a vocês mais um Gazeta Nativa. Tá vendo? Vai um abraço gaúcho de Cipião Paulo Lang, do meu parceiro Cristo Narciso, e nós vamos dizendo assim para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, gauchada bem. Você está ouvindo Gazeta Nativa. Você acabou de ouvir o programa Gazeta Nativa. Oferecimento: Livraria Paroquial Bom Jesus, Planalto Ótica e Joalheria, SLC Máquinas, PRB Papelaria Rio Branco, Madeireira Pilger, Cianete Telecom, Casa das Rações, Frutari Quitanda e Casa de Carnes, Metalúrgica Bom Atendimento, Sapataria Acos, Pericar Multimarcas e Massas Italiani. Gazeta M, 670 kHz, 10 kW, Carazinho, Rio Grande do Sul. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Lado a lado com a notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Aqui na Gazeta M 670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você e recordar. O que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe. E os sucessos do presente. Eu não vou mais te esconder. Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157-1687. Gazeta M670. Todos os dias com você. Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Trupe da Gazeta, o time mais alegre do rádio, fala sobre os mais diversos assuntos de uma forma bem descontraída, sempre com muita diversão e humor. Comigo, Thiago Zirbes, com Emília Ruda, Marcelo Toledo, Biscuí, Renatinho, Tio Pisquinha e, é claro, a Dona Darcília. Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Aqui na Gazeta M670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar. É o anjo loiro dos cabelos cacheados, 1,75 m, meu pedaço. E os sucessos do presente. Nosso som é mais firme, você vai gostar. Vizinho tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda. E a melhor programação gauchesca. Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota. Participe da nossa programação pelo WhatsApp 99157-1687. Gazeta M670. Todos os dias com você. Se você não provou Açaí Maré, então você ainda não conhece açaí de verdade. Açaí Maré, o verdadeiro sabor da Amazônia. É mais saúde e energia. Disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo Carazinho e Passo Fundo e no supermercado Cotrijal da sede, em Não Me Toque. Prove, você vai se apaixonar pelo sabor e pela pureza. Informe-se pelo WhatsApp 99161-5362. Você gosta de ficar bem informado, com informação de credibilidade? Então sintonize a Gazeta M670. Notícias de política. Na política, vou falar sobre a sessão da Câmara de Vereadores de hoje. De esporte. E como o presidente da Fundescar entregou. Previsão do tempo. Falando de previsão do tempo, nessa segunda-feira mínima. Informações de estradas. Muito bem, vamos com as informações das estradas na tarde. Segurança pública. Informações da segurança pública, o Corpo de Bombeiros Militares. E muito mais. É aqui na Gazeta M670, todos os dias com você. Gazeta. Gazeta M. Gazeta. Gazeta M. A maior audiência. A mais potente do Planalto Médio. Gazeta. Gazeta M. 670 kHz, 10 kW de potência. Aquele abraço. Gazeta M, a rádio que todo mundo ouve. É nesse bate-casco do pingo, peço licença, parceiro. Venho das rotas dos tropeiros, que o tempo não apagara. Cheguei na terra da seara, esse manancial de valores. E por isso canto louvores na reverência da prece. E a região estremece nessa audiência altiva para escutar mais uma vez o Gazeta Nativa. Senhor, mais um dia findou e eu venho te agradecer. Agradecer pela minha casa, pela minha cama, pelo alimento, pela água, pela família, pelos amigos, pelas conquistas e principalmente por mais um dia de vida. Que o Senhor possa zelar por cada amigo e cada amiga quando a noite silenciar. E que o Senhor Jesus possa cuidar do sono de todos nós, principalmente os mais necessitados e os mais